sinal, chama Torre 1-1895 com pouso. 1-1895, bom dia. Gol no 897, recebe identificação, desce para 4 mil pés. Quem negar no 027, chega da Bolsa. 4.017, chega da Bolsa. Gol no 897. 3-3, mantém a proa até 2 milhas, chame o controle em 1-20-8. Bom voo, bom dia. Obrigado, 1-20-8, bom dia. Controle, bom dia, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, troque transponder para 5024. 5024, Kilo Bravo. A proa pode executar a saída a bordo. Lima Kilo Bravo, top para 080, direto arma. Ok, obrigado. 12-735-7, obrigado. A você. 804, prepara a fase. 804, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Quando possível, solicito à direita, direto, radial 280, o Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, preciso do estimado do pouso e o ponto de cancelamento. Estimado do pouso é 1005 e o ponto de cancelamento é 60 milhas afastado do Salvador. Gente, Lima Kilo Bravo, autorizada pro a 280. Estabilizado, gol 995. Gol no 995, completa final, chama a torre 1 no 895 com pouso. 895, graças a Deus. Tá 3517 no solo aos 37, ao livrar à direita, taxina Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette para o 4, obrigado. Torre, bom dia, o gol 995. Gol 995, bom dia. Cheque o trem, o vento é de 1,80 graus com 5 nós, o altímetro no 017, está autorizado o pouso na 10. Baixada travado, passo externo autorizado, pouso na 10, gol 995. 10 para 080, não vai interferir na próxima. Ok. sinalizador, o gol na 804. Gol na 804, completa final torre no 895, bom pouso. Obrigado, Soreta Mulher. Torre, bom dia, gol na 804. Gol no 804, bom dia, aguarde pista livre, cheque o trem de pouso. Aí, baixo, trabalho. Gol no 995, no solo aos 40. Ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 62. Direita, Alfa e Juliette com 62, gol 995. Gol no 897, desce para 2.000 pés, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado, desconsidera a restrição em pelo. Ok, liberado da restrição em pelo, desce para 2.000, 1.017, autorizado em LS, informar que está listado no 897. Agora vou anotar que nós temos ponto de informação avião. Gol no 715, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, que é negão no 0 no 7, chegada bom. Pode confirmar o portão por 995? É meia dúzia. No solo aos 43, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 10, na minha escuta. Direita Alfa, Juliette, portão 10, confirma? 10, afirmo. Passando 075 já em condições visuais para modificar da presente e acende até o nível 085 Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, regra de voo modificada 0845, sobe e mantém o 085. Kilo Bravo. Da localizadora, ficando no 897. Voo no 897, completa final, chama a torre 1 no 895, com pouso. Completa com a torre 1895, obrigado, no 897. Torre Salvador, gol no 897, bom dia. Muito bom dia, gol no 897, avistado. Checando o trem, está autorizado o pouso na 10. O altímetro no 0 no 7, o vento de 1 no 9, 0 graus, com 612 de nós. Tem livre pouso na 10, ou no 8, 9, 7. Por gentileza, reporte o trem checado, ok? Tem baixado travado, no 8, 9, 7. Lima, Kilo Bravo, controle. Informe nível de voo. Para que você está mantendo 085. E aí, Lima Kilo Bravo, recebo no radar 090. Manda aqui 085. Gente, Papatango Lima Kilo Bravo, ajuste 1 no 0 no 7. Estado 992-2013-085. Vou mudar essa palestra fora, porque seu fone não deu. Alô, Salvador, bom dia, 3171, informação hotel. Tá 3171, copia o 320 para Guarulhos. Pronto, bota. Ok, tá 3171, então tá autorizado para Guarulhos, nível de voo 320 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5027, o controle em 120.8, cotejo. Autorizado Guarulhos, nível 320, apenas do Luno 6, Bravo Hotel Zulu, direto de Trive, decola da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, transponder 5027, controle 208. Tá 3171, correto o cotejamento? Chame para o push acionamento nessa mesma frequência. O senhor tem um tempo estimado para o push? 5-10 para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado, desconsidera restrições de luz. 2 mil, autorizado LS, desconsidera pelo amor. 497, seu solo aos 50, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Aquilo Bravo, chama Recife, 1260, alterna 1288. Alterna 1288, bom dia, obrigado. Bom dia, vovô. Outro 97, mantém a posição antes da Juliette. Bruno 897, informo que o senhor vai aguardar para ingressar no portão 8. A aeronave da TAM está puxando agora, ok? Aguarde um instante. Beleza, recua a aeronave de modo a permitir o ingresso do Boeing da Gol no mesmo portão, ok? Chame para o táxi, o altímetro no 017. Ok. Ok, vai deixar o 08 livre então para o ingresso do Gol, 3171, chama o táxi. Ingresse com cautela, observando o tanque que está puxando no portão 8. Já foi coordenado com o mesmo, ele vai deixar o ingresso, o seu ingresso livre para o mesmo portão 08, ok? Autorizador, continuar o tanque, ingressar lá para o 8, deixa o tráfego da TAM, com 8 na frente. Ok, gente. A gente vai taxiar inicialmente até o través do 612, ok? O TAM vai ter que aguardar um instante para iniciar o push, teve um problema, ok? Ok, Chico. Mantém através do 612, com 897. Compreendi que o senhor vai ter que abrir a porta para depois fechar e reiniciar o push, é isso? Já fechou de novo, vamos iniciar aqui. Ok, agradeço, agradeço. Canine 80 is passing flight level 200 for flight level 110. Canine 80 is calling Canine descendant to flight level 050 on arrival. zero, I'm on arrival, American 982. Estabilizado, voo no 715. Gol no 715, completa final, torre no 895, bom posto. 18, confirme, 1-1-8-9-5? 1-1-8, decimal 95. Ah, 95, obrigado, até daqui a pouco. Gol no 715. Gol no 715, bom dia, cheque o trem, o vento é de 1-8-0 graus com 8 nós, o altímetro no 0 no 7, está livre pouso na 10. Baixar travado ali no posto, zona 7, zona 5. Foi prosseguido para o 8? Afirmativo, eu não tenho uma visão aqui do setor, mas o TAM, creio que já está iniciando o push aí no 8, não é isso? Ok, pode prosseguir para o 8. Afirma, o TAM está saindo, agora a gente vai prosseguir para o 8, então 8, 9, 7. Obrigado. Nada, bom dia. No 715, no solo 58, libera a direita, chama solo em 121, decimal 9. Direita 219, bota 715. Correção 121, decimal 1, senhor, perdão, 1211. 211, boa, no 715, obrigado. Meu perdão, senhor, é a redição agora, 1219, tá correto. 319, boa, no 715. 3171, no Galeão, 4 horas e 5, PAB 226. 3171, ataque via pátio Índia, em ponto de espera. Torre 18, decimal 95, TNH 1017. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 3171, bom dia. Diego, 1795, lembrando que você escolheu. Torre 1795, via alta, na placa Resiliente. Compacto 1017. 895, Alfa 97. Faltam 2, ingresso 10 aliás, Gol 97. Faltam 2, graça. Airlines 980, descending maintain 2,000 feet, QNH 1017, clear final approach, LSXA, runway 10, report, passing Duna position. 2,000 feet.